Ha! Não é de agora, já faz tempo, falta um brida dentro. Aprendeu hoje, achar que sabe tudo, então com macapim. Buia só buia, cospe pra cima, canalha. Agora vem a rebordosa atitude, paia, é paia. Sempre precisou de alguém pra te empurrar. Cego, fecha a porta, segue, não para pra olhar. Correndo, fugindo, defendeu só, eu só tô vendo. O fogo queimando a ira tá só crescendo. Fecha o tempo na cidade pra tu, ficou pequena. Usou, pisou nos outros, tem cu, então tema. A máscara caindo com o tempo, a verdade. Num beco bem estreito, quase não tem passagem. Quanto tempo é preciso pra tu reconhecer? Com essas cartas que no jogo tu nunca vai vencer. Por menos já vi muita gente morrer. Quem ficou, ficou com pouca testa de doido querendo morrer. Livra as caras, canalha. Livra as caras, canalha. Escuta aí, ouve só, vou assinar teu B.O. Safado, tu vive de vacilo na área, canalha. Pra vagabundo assim que nem você, o chicote estrala. Caga na lata, se queima na própria quebrada. Sua vivência por aqui tá bem atravessada. Eu tô ligado, tu curte um ande arrochado. Mas fica esperto, pilantra não tem peito de aço. Cada macaco no seu galho, então fica no teu, canalha. Você é um mau exemplo de vida pra molecada da quebrada, que cresce sendo mal influenciada por tipinho de fulano assim que nem você. Pode crer, cola contigo na amizade, é desandar no viver. Cabra de pé é dupla face, nem um pouco se importa com consideração, já dizia o preto Sabó. Respeito é pra quem tem, é bote fé, meu irmão. Que aqui a conspiração nem em vão. Aí, canalha, livra as caras, cuzão. Livra as caras, canalha. Livra as caras, canalha. Lá vem você com esse fogo de palha. Livra as caras, canalha. Já se conta nos dedos todas as suas falhas. Diz que vai, mas não vai. Diz que faz, mas não faz. Tá na hora de acabar com esse seu leve trás. Ti-ti-ti, blá blá blá. Conversa mole pra cá. Você é da pior raça que tem. Aperta a mão pela frente, fala de mim pra quem vem. O mundo todo em conflito, estar em paz é preciso. Não sou carnaval, então para de enredo. Dentro do meu ouvido, se dá o pé que é a mão. Segura aí a cabeça e o cunhão. Se não sabe fazer, não atrapalha quem tem aquela boa intenção. Nem sempre os últimos serão os primeiros. Tem que ter pé no chão, ser verdadeiro. Acreditar é possível, bote fé desde o início. Então livra as caras, canalha, comigo. Livra as caras, canalha. Livra as caras, canalha. No caminho que você vai, você acaba